grupo de laranja. E ficamos claramente que o bem que está em causa é a terra, e a terra é dos bens, esse é o bem patrimonial mais valioso que tem os animais. Porque a terra permite que as pessoas possam organizar a sua vida, possam ter estabilidade social, possam economicamente desenvolver as suas atividades através de recursos, créditos bancários e outros. De facto, aqui, uma necessidade de tutela penal. Aqui, uma necessidade de tutela penal é necessário, de facto, criminalizar-se a ocupação ilegal de imóveis, é criminalizar-se outras condutas que violem normas urbanísticas. Porque aquilo que se pode dizer de ontem já ficou mais ou menos suficiente. Quando nós vemos situações em que houve uma decisão ontem, ou do Conselho de Ministros, ou do Governo Provincial, e dia seguinte, ou dois dias depois, vais ao terreno e já estão lá construídas uma série de casas de chá. Claramente, aqui houve algum certo trading, quer dizer, houve informação que andou a circular. Às vezes verifica-se isso quando o Estado decide colocar uma via pública ou decide determinado terreno para ser afeto ao fim de interesse público, logo depois começam a aparecer casas aí. Vamos estar também com o convite que isto alguém ter informado, alguém ligado à própria administração. Quando se constroem casas com uma velocidade terrível, etc., houve desmatamento utilizando tratores e outros instrumentos. Há verdadeiras organizações criminosas envolvidas neste processo. De modo que é necessário, de facto, criminalizar a ocupação ilegal de imóveis. Há, de facto, algumas questões de dificuldade que têm a ver com, e isto tem que ser feito de modo além do aspecto repressivo, também temos que ver outros aspectos preventivos, porque é necessário que, de facto, se dê uma definição clara ou um estilo claro às questões relativas às ocupações que são feitas por camponeses para receber tratamento. De facto, há algo de muito útil para os outros. Tanto para as pessoas que vivemos hoje. Está estragado. Está estragado. Dá licença. Por outro lado, temos também o convite que, devido à situação de obviesa de várias para outras, por causa do Estado não foi complacente com vários estudos, e de facto agora também não se pode seguir apenas isto é crime e ponto final. Há que haver aqui as medidas formativas para permitir, inclusive, quando em 2004, quando se preparou a lei sobre o aumento do território, houve um mandato para prever a chamada regularização destas áreas de gerência legal. Transmissão administrativa, se for em domínio privado do Estado. Macau também tem que considerar a ocupação de imóveis não como crime, mas como uma transgressão. Timor-Leste previu, além da crime de ocupação de imóveis, que já temos tido muito visto, previu também a ocupação ilegal dos imóveis. O Brasil também previu o chamado parcelamento irregular do solo, que é o loteamento ilegal, e também a ocupação ilegal de terrenos. Não tem problemas, Brasil, por exemplo, a nível da Europa, Portugal, Espanha, são dois dos países europeus em que também foram criminalizados a ocupação das normas urbanísticas. Não, podemos ter aqui conta que os Estados democráticos criminalizaram a ocupação ilegal de imóveis. Não há aqui desconforto entre o mal quer dizer fazer isto. Agora, o que se me a considerar no âmbito da responsabilidade transversal? Já bem. Por um lado, é necessário que haja a previsão para a aplicação da multa por adiamento do modal. Não só multa, mas também por indemnização. Porque, para que as pessoas estão começam a ver muitas vezes uma forma de bloqueamento. E a multa deve ser uma multa de suas horas, uma multa que não compensa. Que não muda ter aquela ideia de que não compensa. Uma multa que tenha, no mínimo, ser no mínimo igual ao benefício econômico que obteve o agente, que tem possível. Por outro lado, o dever de indemnização à administração de transferências já tem, porque depois, uma vez que está ali a zona, está criando vaga, é a noção que, infelizmente, não vale a pena partir, vai ter que, depois tem que ligar água, luz, uma série de meios sociais, colocar as quadras, outras, outros serviços públicos ali, e são custos que devem ser implementados ao particular. Já está tudo previsto. Só que o grande erro é que remete-se para o processo civil. Isto deve ser. Claro, o processo de instrução fiscal, que é o processo de instrução fiscal, que é o processo de instrução fiscal, que é o processo de instrução fiscal, que é o processo de instrução fiscal, que é também seria necessário consagrar-se à multa pelos casos em que os titulares dos imóveis, como das cidades, deixem os imóveis deteriorar-se, não fazem obras de beneficiação. Isto devia ser considerado como apresentado algumas propostas, inclusive, de situações que podem ser consideradas sendo casos de abandono dos imóveis. Imóveis que estejam vazios, alguns, não está lá ninguém, há uma deterioração dos acessos. Agora, há sanções acessórias que também devem ser aqui consagradas, como a apreensão dos bens, todos os bens usados por nós, que por outro lado, as licenças, tanto de construção, outras que não sejam canceladas. Vai também haver essa obrigação da distribuição de valor de fundos, também porque pode ser pessoas ocupadas. Agora, no âmbito da criminalização na parte criminal, há duas sugestões que nós apresentamos. Por um lado, a ocupação de imóveis que pertencem ao domínio público do Estado. Peixes que se ocuparem sobre a minha pergunta. Um bem que seja classificado como uma reserva. Nestes casos, deverá haver aqui uma pena mais agravada e possível para esta situação. Por outro lado, coloca-se a questão de saber: vale a pena punir como crime um bem de um privado do Estado? Bens de particulares ou não. Isto é uma questão que deve ser discutida entre a punição por o crime das funções, ou punir-se por crime menos grave do que na situação de segurança, ou apenas sancionarmos com pena de multa nestes casos. Dada a situação que temos estado a verificar, parece-me que uma pena de punição pelo menos até 3 anos ou 2 anos, agora, é importante também que as autoridades administrativas tenham uma participação de segurança. Sempre que se tem um particular nesses casos, há sempre as organizações, algumas mais legítimas, outras menos legítimas, que vão reclamar a violação dos direitos dos particulares. Quer dizer, há em Angola, infelizmente, uma exigência de uma casa para cada pessoa. Adulto, jovem, todo mundo já tem direito a uma casa dada pelo Estado. Isto não pode ser bem assim. Há estágios na vida. Só que tenha 25 anos, não pode querer aos 25 anos ter uma casa própria. Menos construa. O Estado não pode oferecer casa a todo mundo. Temos que perceber também que há que eu esforço o Estado não pode estar aqui a sustentar. Agora, digo-vos isso pelo seguinte. É importante que não se sancione apenas os particulares que recorram a estas ocupações, mas que haja uma sanção também aplicável aos agentes da administração pública ligados a estes processos. Porque, olha, quando nós vemos que foi ocupada mesmo a zona em que há de ser ocupada uma estrada, se não foi decidido ser ministro ou outro órgão competente, mas já há a proposta, e vão-se ocupar aqueles imóveis, aqueles terrenos, alguém do Estado está aqui envolvido nisto. E é que se não se sancionarem os agentes administrativos, os agentes administrativos envolvidos nessas práticas, não haverá da parte dos cidadãos a chamada legitimação dessas medidas. É necessário, de facto, que ao fazer esse combate seja feito em ambas as frentes. Lembro-me de um caso em que um jardim de uma cidade foi concedido. Quer dizer, há que ter aqui também essa. E no caso, por acaso, e muito bem, o tesouro político decidiu que devia haver um processo contra os agentes administrativos envolvidos. E foi uma decisão muito acertada. Agora, também nos programas de reassentamento das populações todas, temos estado a verificar, e quando acontecer as situações, deve haver também muito cuidado para esses casos. Os agentes administrativos que estejam envolvidos, porque começa-se a falar em alojamento das pessoas e no dia seguinte aparecem casas com condomínios ou casas de chapa com condomínios. Tem que haver aqui também a sanção para os agentes administrativos. Isto é muito importante, porque não podemos só pensar em sancionar particular e esquecermos de que muitas vezes a informação vem de dentro. Por outro lado, é importante assumir-se a necessidade de sancionar a violação, criminalmente, os atos de violação da legislação urbanística. Aquilo que se verifica é que, muitas vezes, as pessoas constroem, desrespeitando as normas urbanísticas, sem licenciamento devido, ou informam algo à administração e depois fazem outra coisa. A autorização, vamos lá ver, seria para o edifício 3 andares e depois a pessoa constrói 6 andares. Quer dizer, há casos destes que também devem ser considerados como crimes por violação das regras urbanísticas. Para que haja alguma ordem nesta matéria. Agora, é também importante que, nos casos em que tenha havido loteamentos, que muitas vezes verifica-se, bom, estamos aqui a falar sobre a decisão de aprovar os planos urbanísticos, os planos diretores, em que serão vistas as regras. É importante isso, porque neste momento, de facto, não há regras propriamente em muitos casos. Não há decisão clara. Sendo aprovados estes planos, ao fazer os loteamentos que devem respeitar este planeamento urbanístico, é ali que muitas vezes o interesse económico deve se propor. Quer dizer, está definida para aquela zona uma certa montaria, uma certa. Vamos lá ver, só pode haver aqui nesta zona edifícios para deixas andar, ou aqui é uma zona só para habitação, ou essa é uma zona protegida para efeitos com reserva ambiental. E depois, sem que o plano permita exceções, vem um ato de autorização. Neste caso, por razões poderosas, autoriza-se que se faça diferente. Bem, é nos loteamentos que são definidas muitas vezes grandes parcelas do nosso território. Destino de grandes parcelas do território é a qual dos loteamentos. E se não houver algum cuidado com esta questão, e não houver uma simples casa até o resto, se são alguma coisa, pode ser de terras para conceder. Eu julgo que neste caso deverá também haver aqui a condenação do crime entre as regras, o luteamento é desrespeitado as regras urbanísticas e os planos urbanísticos aprovados. Agora, nos casos em que os agentes administrativos informem e decidam favoravelmente, ou parece que for falso, quando isso acontece, o senhor governador ou a administração municipal decide, com base no parecer técnico dos serviços, dizer que pode conceder esta senhora e esse parque de setores de respeito a essas coisas. Neste caso, vai-se poder ser difícil, se ela fugir, estamos já mais lentes. Quem está o sujeito ativo do crime tem que ser decidido com base no parecer os técnicos ou a gente que tiver assumir as situações deverá ser responsável. Mas aqui também tem que sair onde a pessoa feijão apresentou a situação da coletivização do processo de formação de planos em que intervêm N órgãos. Isto depois dificulta os processos de responsabilização individual. Uma a simplificação dos processos, isto é saber quem é que tem que conceder, qual é a responsabilidade de cada um, vai permitir também depois responsabilizar os sujeitos que estejam, que tenham violado as regras urbanísticas. Agora, julgo que neste tipo de casos, naquilo que nós discutimos, achamos que neste tipo de casos, quando se houver uma construção ilegal, e o agente demolir, prontificar-se a demolir antes do processo começar, ou do processo ser primeiro tribunal, nesse caso não deveria haver prosseguimento do processo criminal. Por outro lado, se o agente, também as suas espécies, destruir, tornar o terreno, o chão de terreno, antes da decisão de poder julgar, também devia. Bem, havia necessidade também de percebermos que sendo as questões muito técnicas, haverá qualquer interpretação técnica entre os serviços administrativos e os agentes do Ministério Público para o prosseguimento deste tipo de crimes, porque é difícil pôr fazer essa prova em tribunal. As recomendações que são apresentadas são, de fundo, um resumo daquilo que tiveram apresentado anteriormente. Então, a opção que hoje irá tornar público esta nossa apresentação. Eu terminaria pedindo desculpas por ter desistido o tempo, mas deveria dar uma tão vasta barca, tão pequena barca. Mas o nosso muito obrigado por ter conseguido. Para complementar este tema, eu vou passar a palavra ao Sr. Procurador Dr. Afonso Miguel Comidando, que vai partilhar connosco uma experiência prática sobre a ocupação ilegal de terrenos. Tem a palavra, doutor. Antes de mais, muito bom dia. Agradeço a oportunidade que me foi concedida para estar cá presente. Partilhar com a plateia alguns aspectos de ordem prática.